apresentar a turma e dizer para vocês, agradecer por tudo. Mais uma vez, eu digo, por todo o festival, muito obrigado a vocês pela. Também ao Papai Noel e a turma toda aí. E dizer para você, apresentar esse genial, genial instrumentista, toca tudo o que ele quiser, de instrumento, saxofone, tudo, arranjador, tudo isso aí. JP! E André Marques, esse pianista genial, que também é arranjador, tem orquestra, tem vários grupos. Isso aí. Aqui, Berezo Arte, já tocou com o grupo dele aqui ontem. Que Berezo Arte, genial, contrabaixista, todos. E a todo mundo, e muito obrigado. E até a próxima. Obrigado.